Então, ser iluminado sem ofuscar o outro é alcançar aquele estado de nada saber e simplesmente viver a fluida sabedoria divina, que acha uma resposta adequada a uma situação, concorda um momento, está em relação harmônica com as pessoas. Sabe, uma pessoa que tem experiência de nada, dele jamais vai ter uma impressão que ele ofusca, mas sim vai ter uma impressão que é uma pessoa que pratica a bondade. Então, atualmente, a gente chama o Longji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mais ou menos a interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis. Né? Graças a Deus, aqui estamos então, mais um diálogo com os espíritos, com o monge taoísta, o mestre Tian Xinshan. E hoje, novamente, nós vamos falar com o mestre Liang. É sobre a inspiração e união com o imortal Liang. Nós vamos procurar responder as perguntas de acordo com o pensamento, a filosofia taoísta. Que é assim, então, seja. Em união com esse imortal, nós vamos reunir as respostas de forma inspirada. Muito bem. Então, vamos lá. Mestre Liang. A realização através do caminho é simplificar dia após dia. Qual a fórmula de simplificar sem manchar o sagrado com as paixões humanas? Quanto mais uma pessoa pratica o aquietar-se, o silenciar a mente, menos desejo ela vai alimentando. O desejo é para suprir uma necessidade e uma falta muito grande que o ser humano sente. Então, essa prática de cultivar essa tranquilidade dia a dia, pela concentração mais intensa, vai fazendo com que ela vá simplificando a vida. No sentido que o ser humano vai entendendo que é mais importante e fundamental para ele, conforme a vida que ele decidiu viver. E não vai juntando e reunindo em torno de si aquilo que não é necessário, aquilo que é somente para dar uma falsa segurança, ou aquilo que poderia ser para dar uma falsa garantia que não existe. Então, esse simplificar sem manchar o sagrado é um processo que se consegue somente alimentando essa tranquilidade, esse esvaziamento da mente, das ansiedades e das apreensões. Isso se consegue com uma concentração muito intensa no agora, em uma prática meditativa e a outra prática para a vida cotidiana de trabalhos, seria uma plena e completa atenção naquilo que se está fazendo, sem distanciar a mente daquilo para o futuro ou para o passado. O caminho gera virtude, cria matéria. Forma a conclusão completa. Se o caminho tem essa competência, o que resta ao homem é ser o canal por onde flui essa correnteza de plenitude e amor? Isso está se referindo a uma técnica de meditação, uma técnica de alquimia interna, esse ensinamento. Essa técnica, não se poderá falar disso. Mas nós podemos responder isso de outra forma, sem envolver a falar sobre o método e a técnica que envolve partes do corpo, órgãos, canais. O tal, quando se move, o ser humano não é um agente passivo, onde o tal opera e flui através dessa pessoa e faz com que as coisas aconteçam. O ser humano é inteligência do tal. O ser humano ele é uma inteligência do todo, mas não essa inteligência como o ser humano entende aqui. O ser humano é uma força ativa junto com a força do cosmos. O cosmos não age sozinho. O ser humano não segue a vontade do cosmos, no sentido de ele não participar do que seria, por exemplo, uma decisão. O ser humano, no nível do eu inferior, da personalidade, que não tem discernimento, ele não consegue compreender os caminhos a seguir que o seu nível de espírito o impulsiona a seguir. Ele não consegue compreender isso ou conceber razões e motivos disso acontecer. Então, é no nível do espírito interior, em relação com o cosmos, que o ser cria as realidades das quais ele vai viver. Então, esse impulso que vem do cosmos, ele não cria sozinho para a pessoa. Isso é criado em conjunto com o indivíduo, porque é uma força só a nível do espírito, ou seja, está mais além da compreensão que o ser humano possa ter, num sentido mais do eu inferior, que concebe o bem, concebe mal, quer alguma coisa e não quer outra. Então, o ser humano está operando junto com o cosmos. É uma força macrocósmica, unida com a microcósmica, e os dois, em ação recíproca, forma a realidade que é necessária para uma expressão do divino. Muito obrigado. Ver o pequeno se chama iluminação. Seriam os complexos e a educação que condicionam o homem a completar-se do externo, procurando o grande por não se reconhecer filho do caminho ou depositário, merecedor desse amor incondicional? Quando vê o pequeno, se vê o pequeno significa enxergar a natureza verdadeira das coisas. E não as formas atávicas externas dela. Então, por pequeno ou por criança, as palavras, também a palavra pobreza, ela não está relacionada a uma coisa exterior. Por exemplo, a pobreza, ela, quando ela é usada no âmbito do ensinamento espiritual, ela não quer significar uma pessoa que não possui posses materiais. Ela significa um ser que não cria formas e identidades para si mesmo e se identifica como sendo essas identidades e não consegue perceber a sua natureza divina que está unida a todas as coisas. Então, a interpretação da pobreza como virtude espiritual é um equívoco e é um grande engano do ser humano. Mas a visão da pobreza como simplicidade e destituição de caracterização de eu, essa é a interpretação mais adequada e apropriada e correta sobre a pobreza. Ver o pequeno, quando as pessoas estão vendo as coisas na natureza essencial delas, significa também que esse ser humano sabe lidar com tudo, porque ele consegue ter um contato mais de espírito a espírito com todas as coisas e consegue compreender o lugar de cada coisa. E por isso mesmo ele pode viver em equilíbrio e pode cada dia acordar mais e acordar mais. Esse ver com o pequeno depende de uma trajetória de muita dedicação de cultivo interno, por meio das técnicas que vão levar o ser humano a uma contemplação mais profunda de si mesmo. Não se consegue chegar a essa visão de ver o pequeno apenas estudando os ensinamentos sobre isso. É necessária uma via de disciplina pessoal para que se possa conseguir ir removendo essas identificações de várias identidades que o ser humano tem a respeito dele próprio, para que ele possa se perceber com essa natureza divina. Claro, sim. Quem possui a virtude em abundância é como um recém-nascido. Os insetos não picam. Seria o mesmo que dizer que tudo que existe dentro da faixa vibratória do amor se harmoniza e não disputa? O amor, ele não, nesse nível de consciência amorosa, o ser se sente integrado nas coisas. Então, um ser humano que vive em certos graus de estado amoroso, ele não sente que algo será tomado dele ou que ele precise tomar alguma coisa. Um ser humano que vive certas experiências de amor, ele também não tem um medo de que ele poderá ser ferido por outros seres humanos, porque ele não está defendendo um eu. E se ele não tem um eu para defender, ele não tem uma concepção de que há uma destruição. Então, uma pessoa que está experimentando o amor real e não essas emoções que são confundidas com amor, ele consegue estar em situações onde acha o melhor ajuste àquilo para que não entre em um confronto a partir da mágoa ou a partir do ódio. Há uma harmonia e uma pura receptividade. Então, o amor é uma pura receptividade. E as forças que vêm de encontro ao amor, elas retornam para elas próprias. Então, as qualidades que essas forças tiverem e elas direcionarem na direção do amor, como não há conflito ou rejeição por parte do amor, aquelas qualidades retornam de onde vieram e vão envolver a fonte de onde vieram. Porque como o amor ele não reage, ele não necessita de defesa ou de segurança contra qualquer coisa que seja que é considerada nociva. Ele não disputa entre o bem e o mal. O amor ele não está em um lugar de luz combatendo o mal. O amor é um movimento que está integrando todas as coisas, a escuridão e a luz. Isso está sendo integrado, e no amor isso está integrado. A escuridão é o manifesto, e a luz é o imanifesto. E no amor existe esses dois atributos que se movem, dando uma direção de fluir ao infinito. Certo. Enriquecer a vida chama-se esclarecer. Essa luz do realizado parece ter o efeito de iluminar e, portanto, esclarecer a todos, direta e indiretamente, ligados a ele de alguma forma. É acertado pensar assim? Isso é uma realidade. Quando as pessoas possuem apenas um conhecimento, elas transmitem ideias. Os iluminados, ou pessoas que têm uma experiência mais interna, eles transportam quando falam, convivem com aquelas pessoas que querem aprender com eles transportam uma força da experiência e do estado que eles estão vivendo. E essa força, quando toca na pessoa, faz com que ela própria perceba a própria natureza nela mesma. E percebendo de relances ou inspiradamente a natureza em si mesma, essa pessoa começa a ter noções da natureza luminosa e começa a avançar na experimentação. Porque como a verdade não possui uma forma definida e ela não é dualidade, essa pessoa transcende esse silêncio. Ela não entra no conflito do que é correto do que é incorreto. Ela fica em um lugar de perene harmonia, onde ela consegue enxergar de uma forma mais clara, sem um atrito com uma dualidade. Então, quando os mestres espirituais ou pessoas que têm mais experiência interna de iluminação contribuem com outros ensinando, eles estão transmitindo essa iluminação. É através desse processo que as pessoas conseguem progredir, que as pessoas conseguem de fato despertar. Não se consegue despertar pelo conhecimento, só pela experiência. E é preciso encontrar pessoas que têm experiência interna para que isso vá acontecendo. Graças a Deus. Através da retidão organiza-se o reino. Como se pode entender na prática o que é essa retidão através da qual o reino se organiza? Essa retidão é o fluir natural das energias vitais do corpo, de uma modo que haja uma ordem nesse fluir, e esse fluxo gera uma realidade de sempre constante equilíbrio no funcionamento biológico. Essa retidão também é uma grande riqueza de nutrição vital que a pessoa passa a trazer para si através das disciplinas diárias que ela tem. Essa retidão está relacionada também a que a pessoa consegue silenciar-se e, nessa interação com a força da natureza, ela consegue equilibrar os excessos para um lado ou para outro. Então, essa retidão está mais relacionada a um fluxo dessa energia que a pessoa mantém na sua constância a partir das suas disciplinas e práticas internas. Isso se refere a esse fluxo de energia em si mesmo, nas suas estruturas espirituais e biológicas. É mais do que se referir a princípios morais ou princípios éticos. Está relacionando a como essa vitalidade interna é enriquecida, é renovada e sempre em expansão para a integração com o todo. Claro. É na desgraça que se encontra a felicidade. É na felicidade que se esconde a desgraça. Como compreender isso, Mestre Liam? Para uma pessoa que está cheia de apego, para uma pessoa que está cheia de vaidade, para uma pessoa assim, que está cheia de ambições, quando ela vê uma pessoa que tem mais realização interna, ela vai observar que essa pessoa não corre atrás de coisas valiosas do mundo. Essa pessoa ela não controla os outros, que essa pessoa não acumula muitas riquezas. Então, essa pessoa muito apegada, ela enxerga esse tipo de ser humano como alguém realmente que está em desgraça, como alguém que está desventurado, porque parece que ele é incapaz, parece que ele não tem sucesso na vida, porque ele está alienado e não enxerga a realidade. Então, essa pessoa muito apegada e muito dentro da ganância, restrita a um eu muito ambicioso, ela enxerga aqueles que são mais sábios e despertos como que estão vivendo em desgraça. Na verdade, quando esses mais que estão com uma experiência mais interna, eles conseguem entender que compreendem intimamente que ao se libertarem das necessidades passageiras, não viver essas necessidades, eles conseguem realmente estar em estado de liberdade. E eles compreendem que para a maior parte das pessoas isso é uma perda, isso é uma espécie de ruína. Então, esse estado em desgraça, na verdade, esse estado de graça liberta da consciência em que os sábios estão. Quando as pessoas estão prósperas, bem-aventuradas, as pessoas podem ter aquilo que elas querem, elas podem comprar o que querem comprar, elas podem juntar muitas posses em torno de si. Há pessoas que atendem às necessidades delas e que obedecem aquilo que elas pedem. Essas pessoas que estão dentro desse estado de ambição, elas consideram que elas estão em graça, porque parece que elas têm tudo o que elas querem ter e para elas isso é uma realização, quando na verdade isso é um estar em desgraça, porque todas essas coisas elas são muito impermanentes e quando a pessoa viver em prol dessa ambição, ela não está realmente feliz, ela sente prazeres, mas quando ela não está vivendo estímulos com todas essas coisas que ela considera ao redor dela, ela tem uma grande tristeza e uma grande desolação. E quando essa pessoa reúne tantas coisas, é mais difícil também que ela tenha amigos verdadeiros e pessoas que de fato dediquem a amorosidade a ela. A não ser que ela fosse mais esperta e acordada, ela poderia ter essa grande prosperidade e trazer realmente pessoas mais puras para o convívio dela. Mas se ela não está desperta, é mais provável que ela atraia mais ambiciosos como ela e ela vai se sentir muito sozinha, vai haver uma espécie de vazio, uma desolação. Embora tudo que ela possa ter pareça que ela está muito bem na vida, mas ela em si mesma se sente muito mal na vida e uma espécie de dor muito forte passa a ser uma presença constante nesse ser humano. Então, apesar de estar ali que parece que está em graça, porque tem tudo que se almejam, a pessoa de fato está em um estado de desgraça. Então, o estado de desgraça, ele não é exatamente uma condição externa, mas é um estado emocional interno e mental. Seja luminoso sem ofuscar. Como compreender essa máxima? É, ser luminoso sem ofuscar. Quando as pessoas que alcançam a iluminação, em qualquer grau que seja, eles são pessoas muito simples, e pessoas que, ao se relacionarem com os outros, os outros não percebem eles e não sentem que eles são superiores a eles. Eles simplesmente têm experiência que há alguém ali extremamente amoroso, receptivo e cuidadoso, e que transmite um calor de afabilidade. Então, as pessoas, ao se relacionarem com pessoas iluminadas, que existem muitas nesse mundo aqui, elas têm ali uma sensação de irmandade com aquela pessoa. Quando as pessoas vão se relacionar com pessoas que são muito inteligentes, muito desenvolvidas, e essas pessoas criaram um eu que sabe, um eu que é muito conhecedor de tudo, então eles se sentem inferiorizados diante dessas pessoas, ou essas pessoas, elas fazem com que eles se sintam menores. Então, essas pessoas estão tentando ofuscar outros, porque elas são aqueles que sabem, elas são aqueles que detêm a verdade. E, tendo essa concepção de si mesmos, elas são muito complexas e elas não conseguem lidar com as coisas simples que as pessoas têm. Elas não conseguem transmitir calor, acolhimento, e elas sempre estão apontando as deficiências das coisas uns outros. Então, isso é um tipo de pessoa que ofusca o outro. Então, ser iluminado sem ofuscar o outro é alcançar aquele estado de nada saber, e simplesmente viver a fluida sabedoria divina, que acha uma resposta adequada a uma situação, concorda um momento, e está em relação harmônica com as pessoas. Então, um sábio, uma pessoa que tem experiência iluminada, dele jamais vai ter uma impressão que ele ofusca, mas sim vai ter uma impressão que é uma pessoa que pratica a bondade. Claro. Somente sendo modelo pode-se dominar cedo. Como manter a constância nas práticas do autodomínio? Isso é um desafio que o ser humano precisa entender que ele vai ter no caminho dele. Porque as emoções, elas ficam oscilando entre a pessoa estar bem ou a pessoa estar muito triste ou a pessoa estar conturbada. Essa constância na prática, no caminho, depende de muita disciplina e muita adaptação e lidar com a vida, com as coisas que são preocupantes ou pesadas, na medida que elas surgem, com organização. Há um momento para se lidar com problemas e há um momento que esses problemas têm que ser deixados de lado para um outro seguinte. É preciso criar momentos onde essa disciplina de manter a constância na prática permaneça ali, para se fortalecer emocionalmente, para se conseguir abrir esses espaços e deixar as coisas em seus lugares. Inicialmente, o ser humano vai precisar de mais esforço, de mais dedicação, mas ele não tem um outro caminho a não ser esse, e realmente ele precisará enfrentar as próprias dificuldades de conseguir manter um ritmo e uma constância nas práticas internas. Aumentando o acúmulo de virtude, não há o que não se possa vencer. Quando se diz acumular no Ocidente, logo se pensa em valor a ser armazenado e protegido. E esse movimento cria o medo da perda. Como funciona no caso de acumular virtude? Essa palavra na cultura oriental, esse acumular, está relacionado a integrar. A palavra do chinês, ela pode ter sido mal traduzida. Mas se a gente for considerar a palavra em si, acumular, ela se refere a integrar. A virtude, ela não tem forma. A virtude é um fluxo da natureza divina em plena paz e equilíbrio e amor profundo. Então, essa, quanto mais o ser integra essa natureza, quanto mais ele reúne dessa natureza na sua experiência, mais desperto ele vai ficando. Então, nesse sentido, a palavra acumular, ela não está se referindo a buscar lá fora alguma coisa e juntar consigo, mas ela está se referindo a se integrar à natureza divina. E as virtudes, elas não são verdades como certo e isso é errado. As virtudes são movimentos perenes da natureza, que são impulsos da sabedoria universal e que encaminham dentro de um equilíbrio perene e tênue. Então, essas virtudes, elas não têm forma e definição propriamente. Assim, se acumular esse processo de esvaziar-se mais e de se planificar mais em união com esses atributos. Unir, cultivar, integrar e servir. Como podem estas quatro virtudes tornarem-se pilares de nossa sociedade tão desejosa de plenitude e realização? Quando o ser humano, no caso, para que as pessoas experimentem essas noções, isso está se referindo também a práticas de alquimia interna e que envolve métodos e práticas específicos que devem ser descritos. Mas no aspecto filosófico dessa afirmação, quando as pessoas realmente não quererem atender as necessidades do medo, as necessidades que são orientadas pela carência, quando as pessoas elas começarem a resistir a isso, a não buscar criar sistemas de vida, organizações e modo de viver que venha a suprir essas necessidades do medo e que venha a querer suprir também essas necessidades de uma carência que não consegue ser aplacada. Então, quando a sociedade humana ela passa por uma maturidade de que ela não poderá suprir essas necessidades e ela enfoca em criar sistemas e organizar uma orientação de vida de fato e vá enriquecer a harmonia entre as pessoas e o fortalecimento do apoio caloroso que uma pessoa dá à outra, então a sociedade vai conseguir integrar a natureza humana, ter uma consciência dessa natureza humana e, estando mais nessa consciência da natureza humana, as pessoas elas conseguirão servir mais, ou elas conseguirão aplicar mais essa natureza humana uns para com os outros, em favor da vida, e não a favor das necessidades emocionais de carência ou medo. O que tem paz é fácil de manter. Seria, no caso ideal, buscar primeiro o estado de espírito para só depois se ocupar com manter o que quer que seja? O ser humano ele possui várias necessidades que são imediatas e ele se dedica mais tempo a buscar suprir essas necessidades imediatas que são até muito vitais para a sua existência. Buscar a paz é muito importante para o ser humano. Então, o que o ser humano precisa fazer é organizar a sua estrada, em que ele tem o seu tempo de dedicar aquilo que é necessário à sua sobrevivência e dedicar-se àquilo que desperta a paz. A desordem acontece quando o ser humano ou busca mais daquilo e leva a paz e menos daquilo que é necessário para que ele viva com mais conforto externo, ou quando ele busca muito daquilo que dá a ele conforto e condições de sobrevivência melhor e muito menos da paz. Então é preciso haver um equilíbrio onde as proporções não sejam desorganizadas e sim adequadas a cada forma de vida. E dessa forma, o ser humano buscando suprir suas necessidades que não sejam ambições sem sentido, e buscando também o cultivo da paz, criando essa, o tempo apropriado a cada coisa, ele vai conseguir ter um equilíbrio. Ele não vai deixar nem o mundo e também não vai deixar nem a espiritualidade. Os dois precisam caminhar juntos. Quando há um excesso de um ou de outro, as pessoas ficam um tanto perdidas e elas não conseguem ser práticas na vida e lidar com o que existe no cotidiano e encontrar soluções realmente viáveis à realidade das pessoas que estão à volta e a de si mesmo. Uma viagem de 1000 léguas inicia debaixo dos pés. Por que o homem esnoba a força dos pequenos testemunhos de superação diários, e se prende ao ímpeto de chegar logo às grandes realizações? O ser humano, ele tem uma busca pelo que é grande. O ser humano, ele entende que aquilo que é grande é aquilo que vai lhe trazer completa satisfação e que vai lhe trazer completa realização. Então, essa concepção que é algo grande é que é mais importante, orienta as pessoas a se desviarem da atenção, a perceber que as bases da vida, elas são simples e elas estão no cotidiano, e é elas que dão sentido e elas que nutrem o coração de satisfação e de bem-estar. Enquanto o ser humano cego por orgulho e arrogância, ele se direciona para buscar o grande, ele perde essas coisas menores, ou os primeiros passos, que é a boa convivência, a boa relação, a afetividade sincera, a interação fraterna entre as pessoas. Então, esse é o início dos passos. E mesmo que uma pessoa esteja muito distante, ela sempre vai dar um passo, por vez, para continuar a jornada. Então, aquilo que é o básico, ela é o alicerce para aquilo que é o completo. A ambição, o orgulho e a arrogância faz com que as pessoas não reconheçam o mais simples da vida e busquem o grande. Então elas permanecem assim perdidas e enchendo-se de muita dor, porque se relacionam de uma forma muito desamorosa com a própria vida. Como o homem sagrado não disputa, o mundo não pode disputar com ele. Seria essa a fórmula para ter a paz e confiança de que para algo chegar até nós, aquilo precisa apenas do caminho da nossa própria emanação? Quando os sábios não disputam, então o mundo não tem como afetá-los ou como atingi-los. Quando uma pessoa vive em paz com o que está à volta dela, não significa que ela não tenha uma ação para restabelecer a ordem ou a harmonia. No caso, quando essa pessoa que alcançou mais experiência interna, ele promove uma ação para reorientar a ordem, ele não faz isso com um embate ou com um combate. Ele traz uma influência mais interna que faz com que aquelas forças em desorganização, aquela manifestação como está, ela acabe tendo um encontro muito forte com as próprias forças que gera, com a própria desordem, e ela vai corroendo aquilo que é a desordem e abrindo uma mentalidade ou abrindo uma noção daquilo que de fato move uma ordem mais sutil e uma ordem onde que o bem passa a acontecer para todos. Essa ausência do confronto, ou que o mundo não consegue confrontar aquela pessoa que está em mais estado desperto, faz com que ele possa estar em qualquer lugar e, quando o confronto vem, recair sobre ele, esses confrontadores próprios experimentam a própria força, enfraquecendo a ignorância deles. Porque pelo cansaço e pelo processo do desgaste de ter que ingerir a própria força de desordem, eles acabam repensando as direções que estão tomando. Então, esse sábio age sem agir. E a influência dele nesse estado de pacífico, mas com um movimento muito forte de impulso natural, faz com que as coisas comecem a se reordenar de uma maneira mais íntima nelas mesmas. Graças a Deus. Quando o céu quer salvar, utiliza a afetividade como proteção. Como pode a afetividade ser compreendida nesse contexto? Por céu significa uma consciência mais pura. E quando o céu quer salvar, as pessoas elas não seguiam um caminho espiritual e elas costumam ser muito radical em certas medidas de proibição que elas tomam com o objetivo de ser mais puras. Quando o céu quer salvar, usa a afetividade. Então, quer dizer que alguém que caminha numa rota espiritual, ele precisa aprender a respeitar seus limites emocionais e psicológicos e criar disciplinas para si que possam reorientar isso, mas de uma forma que não seja muito radical e transgrida as estruturas que, por enquanto, ele está limitado a elas. Então, o céu orienta com a afetividade. A instrução é sempre amorosa e ela não é restritiva. Quando as pessoas querem despertar e seguem caminhos de uma restrição muito forte, elas criam traumas muito íntimos, psicológicos, e isso as impede de progredir. E pode ser que em uma existência futura elas sejam completamente avessas a qualquer coisa que inspire o ser humano a despertar. Então elas se tornam, que é chamado de ateu, por exemplo, uma pessoa avessa a perceber a natureza espiritual de si mesmo e das coisas. Então, quando o céu orienta com carinho, é a partir de um processo de disciplina natural em que a pessoa distingue o que é ruim e o que é bom para ela, mas a partir de uma moderação possível para ela, e assim ela se inspira mais. Então, quando o céu instrui com afetividade, significa que as verdades sutis e sublimes, elas não vêm reprovando o ser humano, no que seria considerado como deficiências dele, mas ela vem esclarecendo sobre as consequências das coisas e sobre a natureza das coisas. Então, o céu orienta com carinho e afetividade, nesse sentido, que não é através de apontar os defeitos, mas de esclarecer as potencialidades de cada coisa e os resultados para onde isso vai levar, da clareza que é apresentada à pessoa de forma mais íntima. Isso é uma das maneiras que tem para explicar essa frase. Não há desgraça maior que humilhar o inimigo. Por que vivemos essa crueldade até na simples troca de informação quando um irmão sequer pensa diferente de nós? O ser humano ele está disputando muito o espaço da vida com os demais. E o ser humano está transportando muito a responsabilidade por suas dores mais íntimas nas outras pessoas. Então, eles vivem de uma forma meio confrontativa, destrutiva com os demais, porque a insatisfação que carregam faz com que, de certa forma, eles transportem uma ira velada, invisível, que carregam através dessas atitudes muito hostis para com seus semelhantes. Então, esse grande buraco de insatisfação que o ser humano mantém é que leva a esse impulso. A incapacidade também de parar para ouvir, parar para observar que as pessoas acabam adotando, faz com que também elas sigam esse impulso de dor e de revolta dentro de si e sigam atropelando o outro. Então, quando as pessoas trabalham mais a capacidade de parar para ouvir, parar para observar, elas serão mais capazes de refrear esses impulsos mais confrontativos e de querer rechaçar o outro. Graças a Deus. O constante possui o encargo de matar e mata. O homem que substituir o grande lenhador ao serrar, raramente não machucará a mão. Podia o senhor explicar essas colocações e depois até explicar para a gente até onde o que vivemos é predeterminado e até onde existe livre-arbítrio? Essa frase ela pode trazer muitos ensinamentos diferentes. Aí nós podemos abordar um aspecto disso, uma parte disso. Sim, senhor. Quando o grande lenhador significa aquela consciência que percebe mais nitidamente as manifestações da vida. Quando a pessoa deixa o grande lenhador, ele vai se machucar. Ou quando ele deixa de seguir ensinamentos que são mais esclarecedores, que é o sentido de percepção superior, quando a pessoa deixa de escutar as suas próprias intuições, ou ela para de praticar a contemplação interna e vive nos impulsos emocionais, correndo de um lado a outro, ela abandonou o grande lenhador. Então, ela perde essa conexão e ela naturalmente vai se machucar. Na estrada da vida, ela fará coisas que isso vai causar danos emocionais e psicológicos a si mesmo. E vai envolver, agregar mais dor a si próprio. Isso é uma observação que pode ser tida nesse sentido. O grande lenhador não é algo externo àquela pessoa, ou algo que está determinando o caminho para essa pessoa seguir. Mas é uma sabedoria mais profunda que todo ser humano possui, mas que está além da racionalidade, está raciocinando e comparando uma coisa e outra. Mas essa sabedoria, essa inteligência mais refinada, ela está numa instância de percepção mais profunda, que a pessoa consegue enxergar, além da dualidade comparativa, o caminho a seguir. Então, esse grande lenhador é a mente superior que a pessoa possui, e não a mente da personalidade, que está restringida ao egoísmo e à ganância. O que é a liberdade de decisão, de escolha, o que é o impulso da força da natureza, que a pessoa não consegue resistir, e elevar. Você chamou de livre-arbítrio, e aquilo que não seria o livre-arbítrio. Sim, né? Predestinação. Sim. Quando as pessoas criam determinada realidade do hoje, e a intensidade do que eles criaram agora, elas se manifestaram amanhã. No dia seguinte, quando essas pessoas de repente mudam de ideia e elas querem criar outra realidade, aquilo que elas criaram não se esgotou. E embora elas não queiram mais aquilo, elas já o criaram. Então, elas terão que viver o que criaram até que aquilo se esgote. Porque como aquilo não será mais alimentado, ele vai se exaurir na medida que manifesta na vida da pessoa. Então, aquilo que foi criado, a pessoa precisará vivê-lo até que ele se esgote. Se é algo ruim que a pessoa criou, assim, na experiência da pessoa, o que ela precisa fazer nessa fase é praticar tudo que a fortalece e tudo que alimenta mais tranquilidade e mais alegria nela, para que ela passe pela fase das criações ruins que ela havia ter criado em um momento anterior. Se são coisas que são muito boas e construtivas e que não geram experiência de desagrado, então esse ser humano ele completa isso com as novas criações positivas que ele vem estar fazendo nesse outro dia. E ainda nessa questão, mestre, se sobrou dúvida, o constante possui o encargo de matar e mata. O que quer dizer isso? Constante, ele está se referindo a uma lei superior, universal. Quando o ser humano alimenta as ilusões dele e quer defender essas ilusões, o constante é a verdade espiritual. E como aquela ilusão, ela não é essa verdade espiritual de forma pura, então esse constante é uma força que move todos os seres e toda a vida para a união com a verdade. Essa ilusão é o que o constante mata. Então, essa lei espiritual sutil e suprema, quando desfacela a ilusão, é matar a ilusão. Então, as pessoas vão ter que enxergar aquela realidade e passar por um conflito de aceitar aquela realidade e amadurecer a concepção de que estavam defendendo uma ilusão e, por ser uma ilusão, é perecível. E quando o constante, que é a verdade universal, fluiu sobre a ilusão, ela não resistiu e ela foi morta. Então, ela se esfacelou. O matar não está relacionado à vida, que a vida ela é eterna, infinita e não pode ser extinguida. Muito obrigado. O caminho do céu diminui a sobra possuída e completa o não suficiente. É possível, na sociedade contemporânea, viver a compreensão dessa máxima? É possível esse ensinamento, ele possui algumas noções da alquimia interior, que envolvem certas práticas e conhecimentos dos canais do corpo. Mas, filosoficamente, é possível que o ser humano viva uma experiência dessa natureza, mas a partir somente do esforço do silenciar-se, a partir da dedicação disciplinada de criar um tempo para contemplar mais profundamente a sua natureza, através de movimentos e protestos ou através de discursos filosóficos, o ser humano não vai conseguir alcançar essas virtudes ou esses atributos em sua experiência. É necessário que cada indivíduo, na sua individualidade, em seu lugar de vida, possa ter essa dedicação profunda e sincera contemplação interior silenciosa. Nada é mais suave e brando que a água. No entanto, para atacar o que é rígido e duro, nada pode se adiantar a ela. Nada pode substituí-la. A suavidade vence a força e o brando vence o duro. Tudo indica, Mestre Lian, que o homem, reconhecendo e sabendo aplicar em seu favor sua fragilidade, ele será capaz de superar toda e qualquer adversidade. É assim? Se o homem consegue, o ser humano consegue ser brando diante das tempestades que vêm feri-lo, se ele consegue acalmar as suas emoções, assentá-las, de fato, ele será mais forte para superar esses conflitos diversos. Quando o ser humano está diante de algo que parece que vai destruí-lo, se ele consegue ser brando nas emoções, isso significa que as emoções ficam em tempestades de medo ou de fúria ou depressão. Quando essas emoções, então, são acalmadas ou brandas e suavizadas como a água, não havendo, então, ódios ou depressões, essa pessoa será capaz de estar vencendo o que vai aparecer em sua vida, que pode ser coisas que vão ferir ou que vão destruir aquilo que lhe faz bem. Então, isso se refere muito para ser capaz de equilibrar as emoções e de equilibrar a mente, que fica em constante tempestade, formando ideias que podem ser de insegurança e de medo. Então, transformar isso como se não fosse um rio calmo, e assim o ser humano é mais capacitado a enfrentar as nuances de mudanças de conforto, desconforto e ameaças que venham a surgir no seu caminho. Que assim seja. Aceitar as impurezas do reino chama-se reger o céu e a terra. Qual o efeito de aceitar as impurezas? E por que não se deve pensar que aceitá-las é igual a viver delas, por elas e com elas? Isso está se referindo à prática de técnicas da alquimia interior taoísta. E para explicar esse ponto de vista, é necessário transmitir um ensinamento e uma prática. Isso não pode ser feito a não ser coração a coração, pessoa a pessoa. Para explicar isso de forma filosófica, isso é possível. Filosoficamente, falando dessa informação, aceitar as impurezas é viver em paz com aquelas coisas que são ruins, por exemplo. É viver em paz, saber conseguir perdoar as próprias emoções negativas, ou saber perdoar as próprias atitudes que, de repente, o ser humano toma consciência que elas foram muito ruins para com ser semelhante. É saber reconhecê-las e praticar o perdão em relação a elas. E com isso nasce o potencial e a capacidade de renovar-se, de ir por caminhos mais virtuosos. E aceitar as impurezas é também essa capacidade de conviver com o comportamento nocivo das pessoas, mas sem procurar castigá-las, e sim procurar inspirá-las e ser capaz, com esse tributo do perdão, de envolvê-las com uma influência que não é hostil, e assim conseguir conviver com as impurezas, não fazendo parte delas, não concordando com elas, e nem vivendo uma vida com elas, mas vivendo uma vida com a virtude do perdão e do amor, e assim desenvolvendo um potencial de fato de influenciar essas impurezas assim ditas, para que elas se reencontrem a si mesmas e haja um processo da transformação. Graças a Deus. Palavras confiáveis não são belas. Palavras belas não são confiáveis. Como assim, Mestre Liang? As pessoas procuram sempre aquilo que é agradável, aquilo que está a favor da ilusão. Então, quando as palavras que são confiáveis, elas não são agradáveis, é porque essas palavras são a força da verdade, desvencilhando as ilusões, mostrando as ilusões. E quando as pessoas estão observando algo que lhes está mostrando as ilusões, elas querem viver da ilusão e não as querem deixar. Então essas pessoas, elas rejeitam essas palavras. E aquelas palavras que são agradáveis, muitas das vezes para a maior parte do ser humano, são as palavras que alimentam as ilusões e que estão a favor das ilusões. Então as pessoas recebem essas palavras como agradáveis. As palavras desagradáveis são as que são confiáveis, porque elas libertam as pessoas das várias limitações que a ilusão as encarcera. E nesse encarcerar, essas pessoas vivem angústias e sofrimentos. Então as palavras que são verdadeiras, elas sempre poderão ofender uma pessoa, porque essa pessoa terá que se desconstruir daquele eu orgulhoso e vaidoso que ela vem estar mantendo. Ou a pessoa terá que entender que algo que ela está tendo como valioso, em verdade é uma ilusão sem qualquer valor real para a vida e essencial para a vida. Então isso tem um significado nesse sentido. Quem sabe não é abrangente, e quem é abrangente não sabe. Como pode ser isso? Quando uma pessoa sabe, significa que ela guarda muitas informações a respeito de algo. Então ela tem uma concepção e uma ideia de como é esse algo. Ela dá uma forma definida a esse algo. Ela está sempre limitada e restrita somente àquela forma. Essa pessoa não vai ao além. Aquele que não sabe significa aquelas pessoas que alcançaram um silêncio mental, uma calma interna. Então elas não estão preocupadas em definir as coisas ou em responder a dúvidas. Elas lidam com a realidade que acontece naquele momento e elas têm inspiração divina do que realmente fazer, de como lidar com o que acontece. Quando as pessoas buscam a verdade, e elas acumulam informações que são preciosas, deixadas pelos mestres, os mestres antigos, mas elas não têm uma prática interna, então essas pessoas elas apenas sabem. Elas podem falar dessas verdades e concordar com elas, mas o fato de elas não experimentarem essas verdades em si mesmas e não despertar esses estados dessas verdades faz com que sejam pessoas limitadas e elas podem hostilizar pessoas que vão contrário àquelas verdades. Já aquele que não sabe é aquele indivíduo que, ao receber os ensinamentos dos mestres, olhar e ponderar sobre eles e praticar o cultivo interior, vivenciar a experiência e a realidade daqueles ensinamentos. Então, essa pessoa ela não é o portador de um conhecimento. Ela permanece vazia em sua mente. E naquele instante que ela é solicitada a falar de alguma coisa, ela se expressa dentro de uma experiência sutil e da realidade necessária daquele momento. Quanto mais a pessoa dá forma à verdade, mais ela sabe. Quanto mais a pessoa se liberta das formas e definições, é como se não soubesse. Esse ser vive em paz e tranquilo, porque ele não terá que combater inverdades. Ele viverá só a graça do momento presente e livre do conflito. Esse estudo que fizemos com os mestres imortais parece ter tratado de assuntos sobre unir, cultivar, integrar e servir, e uma compreensão mais abrangente da realidade e de si próprio. Como que os mestres imortais definiriam, em poucas palavras, esses estudos que fizemos e como os senhores gostariam que isso chegasse às pessoas ou que fosse recebido por elas? Pode ser que as pessoas, por não estarem muito vivendo a paz interior, quando lerem ou ouvirem essas palavras, não as compreendam exatamente. Ou possam querer interpretá-las dando uma forma definida a elas. Se elas fizerem isso, elas estarão limitando a si mesmas. Para que as pessoas compreendam essas palavras, essas interpretações, elas necessitam de uma prática interior para que consigam experienciar o que essas palavras buscam expressar, embora não sejam capazes de expressar a natureza mais sublime. As pessoas precisam praticar internamente para que possam ouvir essas palavras e reconhecer em si mesmas esses atributos. Qual mensagem final vocês dão, então, para a gente poder finalizar esse trabalho da maneira mais apropriada possível? Só com a dedicação e paciência, o ser humano vai conseguir progredir no seu despertar interno. E seguir com dedicação e paciência, enfrentando as dificuldades todas que vierem aparecer. O ser humano, ele, ao estar seguindo um caminho espiritual, ele precisa parar de projetar a ilusão de que, por estar fazendo isso, os males não recairão sobre ele, os males que ele mesmo criou no passado, ou que sua vida não terá muitas dificuldades. Ele precisa compreender que, ao estar caminhando na rota espiritual, ele terá maior oportunidade de estar mais tranquilo quando os dissabores surgirem, quando as dificuldades aparecerem. O ser humano precisa caminhar de uma forma mais espontânea e natural na sua trajetória espiritual, sem muita rigidez e sem muito excesso, para que realmente ele consiga progredir intimamente, enfrentando as bonanças e as desventuranças que o ser humano vai achando em sua trilha, que ele vai conseguindo apurar os discernimentos mais profundos e lidar com tudo de forma que ele não fira a vida dos outros e de forma também que ele não fira a própria vida. Eu quero agradecer ao senhor como representante de todos os mestres mestres imortais e os guias espirituais que tanto trabalharam para a realização desse projeto e dizer que se de alguma forma, durante todo esse trabalho, em qualquer questão, eu ou da menor maneira possível desonrei a presença de vocês, ou a grandeza, ou o tempo de vocês, que me perdoem, que não foi intencional. A consciência daqueles que vivem a prática da verdade interior sempre tem um olhar de amor e acolhimento, e jamais um olhar de que foi infringindo a eles alguma coisa que seja desagradável, porque foi contra a verdade divina. Que assim seja. Muito obrigado, e que esse conhecimento possa abençoar todos os corações. E agradeço a todos os espíritos encarnados envolvidos. Muito obrigado. Graças a Deus. Que assim seja. Agora já estamos. O senhor já está presente de volta completamente, mestre? Estamos mais tranquilos, né? Já? O senhor, como é que foi para o senhor a realização de todo esse trabalho, sendo esse intermédio? Como é que foi para o senhor essa vivência? Como eu sou mais reservado e geralmente eu compartilho, das práticas que eu tenho só com as pessoas que chegam, que vêm até aqui, para mim, assim, estar falando em algo que vai ser divulgado, eu precisei ficar enfrentando um certo conflito, né? Porque eu não quero, assim, ocupar uma função, né, de, por enquanto, sair ensinando algum ensinamento oriental. Mas, assim, com isso, o que pode ser colocado e transmitindo, né, se isso pode beneficiar pessoas que não podem ter contato comigo, mas que o contato com essa informação... que eles podem conseguir reorganizar a vida deles. Então, pensando dessa forma, isso é algo que tem uma preciosidade, porque embora eu não possa estar com as pessoas e disponível para partilhar da filosofia taoísta ou partilhar das técnicas, elas podem, assim, refletir nesses ensinamentos que chegarem a elas, e elas podem realmente tirar alguma coisa que pode beneficiar a vida delas. Então isso é algo, assim, que é importante. Os imortais celestiais, que são os seres que sempre estão emanando graças a todos os taoístas do mundo, eles têm uma aspiração, por exemplo, que eu possa cooperar com as pessoas partilhando mais das práticas. Mas eles compreendem, na sabedoria divina deles, que eu quero viver mais um momento de recolhimento. E eles compreendem que as pessoas que precisarem de alguma coisa, de algum tipo de conhecimento e instrução, que elas poderão me acessar de alguma forma. E elas vão receber, assim, que se elas vêm e pedem, eu posso partilhar o pensamento para que elas levem para a casa delas e pratiquem. Então eles compreendem isso, e de certa forma os mestres celestiais, eles organizaram alguma influência para que pudesse fazer essa transmissão, para que as pessoas pudessem receber um ensinamento que eles sabiam que eu não iria buscar por algo assim. Que assim seja. Muito obrigado, mestre Chan. Graças a Deus. Não ser iluminado sem ofuscar o outro é alcançar aquele estado de nada saber, e simplesmente viver a fluida sabedoria divina, que acha uma resposta adequada a uma situação conforme o momento, e está em relação harmônica com as pessoas. Então, um sábio, uma pessoa que tem experiência iluminada, ele, dele jamais vai ter uma impressão que ele ofusca, mas sim vai ter uma impressão que é uma pessoa que pratica a bondade. O vencer-se a si mesmo é quando o ser humano supera todas as suas carências e quando o ser humano supera esse grande descontentamento que ele vive. Esse vencer a si mesmo é quando o ser humano também caminha não para atender as necessidades ilusórias, mas para atender as necessidades de sua natureza como alma. Então, esse vencer a si mesmo é nesse sentido, e quando a pessoa caminha não atendendo as necessidades de ilusão, mas sim buscando atender as necessidades que é do Espírito, essa pessoa abre a força, esse potencial de força imensa que existe em todas essas formas de vida. É só quando o ser humano começa a buscar aquilo que serve ao Espírito, ou seja, a sua natureza divina, que essa força pode começar a se abrir. E quando essa força começa a se abrir, ela é clareza e ela é entendimento profundo. Esse ser humano, então, ele não vai vencer os demais, mas ele vai se ajustar às pessoas de forma a fazer aquilo que é necessário para haver a reintegração do equilíbrio, onde há desequilíbrio. Então, essa força vai surgindo na medida que essa servidão, a ilusão, também vai diminuindo por parte daquela pessoa. Uau!